Afirmativo, trip 5437, mantém a corrigindo ali e mantém cabeceira 1-0. Então ali mantém o trip 5437, obrigado. Meu Fox Lima decolou, livrou o erro de decolagem. Afirmativo, o meu Fox Trot Lima, pro do farol do Tapuã, transfere agora o controle. 198, bom voo. 198, meu bom dia. Por Salvador, FK 37, nosso ponto de espera da Hotel Pronto, se autorizar até causa de decisão. Gente, mantenha o ponto de espera, é o número 3 para decolagem de Salvador, o FK 37. É 37. Vai do Ceará. Prossiga aqui do Ceará, Lima. Para a Barra Grande, mantendo 500 pés, mantendo a linha de trota fora da Barra, confere? Afirma, meu comandante, é pode dar através do farol da Barra, com o meu Fox Lima. Corredor forte e confirma o transponder 011 com o Alfa Fidelésico. Salvador, bom dia, da 3179. 3179, bom dia, contato radar na decolagem. Suba 340, saída da El. Esta é a Boulevard da El, Leda. Direto Leda, está autorizado. Tá, controle, bom dia, voo no 434, atingindo 160, V3. No 434, bom dia, sem identificação. Desça para o 060 na chegada à Mari, 1434. 060 na Mari, 1434. Lembra Alfa, confirma as intenções após o Floranabá? Copiado. O Kilo Serra Lima tem livre decolagem, pistão no 7, o vento 070 graus com 05 nós. Trip 5437, livre decolagem, pista 10, vento 080 graus, 069. Livre decolagem, trip. Kilo Serra Lima, decola 56, chama agora controle em 1-9-8, bom voo. 098, obrigado. Sem informação, temos tráfego à frente mais lento, então, Charlie 150, mantendo no mil pés aqui. Ah, positivo. Eu tô ciente do mesmo aí, tá? Controle Salvador, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, uma centena Gole, decolando no set na sua escuta acionada 5116. Kilo Serra Lima, o contato radar na decolagem. Suba e mantenha o 040, Kilo Serra Lima. O Kilo Serra Lima tem possibilidade de manter os 10 mil antes das 15 mil, senhor. Copiado então, livre ascensão a uma centena, Kilo Serra Lima. Uma centena, Kilo Serra Lima. Trip 5437, decola os 57, chama agora controle em 1-9-8, bom voo. Trip 5437, cópia. Mike, Delta Salvador, Manati, mil pés, decolagem 17, primeira curva direita, corredor Axé, aciona 0125 no transponder, o controle 1198. Letra? Direto letra, afirmativo, prossiga. Direto letra, obrigado. 5437. Romeu Papatango, prossiga direto Conde da Presente. Da Presente, direto Conde, Romeu Papatango. 95, bom voo, bom sábado. Completo o LS X-Ray, chamando Torre, 198, decimal 95, o GM 6225. Completa, chama a torre, 118.95, muito grato, bom dia, 6225. Boa. Da 3663, prossiga para 2000 pés. Completando a BONF, o altímetro no 04, liberado das restrições de velocidade. Reporte estabilizado no curso do operador. Autorizado a guarda da pista livre, 6225. Para procedimentos em Veracruz, a frequência está livre para moderação. Reporte no regresso, Índia Novo Bravo. A 3663, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray. Reporte localizador. Chama agora controle em 199, decimal 8, bom voo. K37. Informe seu estimado de pouso em Serra Índia, Romeu Índia. 070 graus, 089. TV pouso, 6225. É o controle. Prossiga. Prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte no localizador. Reportarei. Controle. Controle PK37, decolado, está na perfil da Coral. PK37, contato radar na decolagem, suba 080, saída Coral. Voo 1922, vai atingir o 050. 1922, completando a chegada Mari. Desça para 3000 pés, o altímetro no 04. 3000 pés chegando na mar e 2014, gol 5973. Chama agora o centro Recife, 12545, alterno 2685. 2545, 2685, Recife, obrigado, bom fim de semana. E um abraço para toda a tripulação Rio. Muito obrigado. CNR 6225, solo ao 01, ao livrar direito 121, décimo 9, um bom dia. A livrar, 121, décimo 9, muito grato, bom dia, 6225. K3, centralizado, Coral. Tá, 3179, chame centro Recife, no 251, alterno 3325. Recife 151-3325, obrigado, bom dia, tá 3179. Boa. 5 livrando na Foxtrot. O Xené 6225, táxi via Alfa India 01 no portal. Alfa India 01 no 6225. Salvador, tá 3663, bom dia. Muito bom dia, tá 3663, continue a aproximação, vento 070 graus com 08 nós, ajuste no 014, cheque o trem em pouso e livre pouso na pista 10, tá 3663. Esposo 3663, baixo trabalho. controle Kilo Serra Lima. Siga. Após o gol, pode voar direto destino, senhor. Confirme a pro ideal. Câmera. Dois, três, um, não. Controle a proa do Kilo Serra Lima, direto, voar direto destino, 2-3-1, não. A proa de gole, vamos coordenar aqui com o centro de serviço, senão o senhor vai interferir aqui com as aeronaves em aproximação para Salvador, ok? Aguarde autorização. Pode gole, foi posição Eval, o Kilo Serra Lima, aguardando novas instruções. Positivo. Após gole, Eval. Controle Salvador, gol 1434. Gol 1922, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizou. Se é o que solicita, o... Negativo, confio para 922. Prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte no local. Para 2000 pés, reporte no localizador, gol 1922. Gol 1434, prossiga descida para 2000 pés na chegada Mari, o altímetro 1014, desconsiderando a altitude em TAP. Golf Mike Alpha, pronto para cópia. Golf Mike Alpha, Salvador para ser a November X-Ray Quebec, o nível 105 autorizado. Decolagem do 17, primeira curva esquerda. Inicialmente restrito 1000 pés no corredor forte, até 10 milhas ou liberação do controle Salvador. Aciona 5103 no transponder, o controle 198, Golf Mike Alpha. Correto, operacionamento e táxi, chama agora a torre, 108.6, bom voo. Tá, afirmativo, ia corrigir agorinha. Erro meu, 108.95, bom voo, bom sábado. Prossiga direto de cima. Direto de cima, que você lembra. Tan 3663 no solo ao 05, ao livrar direito, 219, um bom dia. 219 ao livrar, bom dia. Gente, Kilo Serra Lima, desça no ponto ideal, está autorizada a descida para 3000 pés, no altímetro 1014. Ponto ideal, descendo para 3000, Kilo Serra Lima, com ajuste 114. Olá, Vitor Juliette, livre táxi, até táxi foi Oscar. No 922, estabilizando em Alexa, LS X-Ray da 11. Bom, no 922, completo LS X-Ray, chamando torre 1-8, nesse 195. 3295, Oscar. A 2K37, sentido desvio de 5 graus à esquerda por 10 milhas, para evitar a formação. Gente, após desvios, retome a proa de coral. K37. Salvador, bom dia, gol 922, estabilizado ILS no zero. Gol no 922, muito bom dia, continua a aproximação, reporte com trem checado, vento 080 graus com 08 nós. Tá com o trem, baixo checado, gol 922. Gol no 922, livre pouso na pista 10. Livre pouso, gol 922. Ainda, sob vigilância radar, 090. Gente, irmão, dia pra bacana. Controle Salvador, trip 5217, bom dia. RIP 5217, bom dia. Deixa o controle Salvador, prossiga na pura posição MONF, nível 140. Contato radar estabelecido, 45 milhas para a posição MONF. pode monta na chegada, reportando ideal de descida. Ciente, reportaria o ideal de descida, 5290. O Alfa Vitor Juliette pode ingressar na pista no 7, reportar alinhado e pronto para a decolagem. A Lima tem. 1-0, 1-6, Zulu. 1-0, 1-6, copiado. Viu, senhor? Então é poste quando pronto para continuar o táxi. Certo, a informação que temos é que ele está fechado, ok? Devido às condições meteorológicas. Sente. Salvador, bom dia. O azul 4208. Azul 4208, Recife. Oi, Salvador, bom dia. Copio 370. Pronto para a cota, na posição 9, sente daquilo. Azul 4208, Salvador, Recife, autorizado nível 370, via turística 58. Decolagem dando zero, primeira curva esquerda. Perfil da saída Puca, transição Caju. 5132 no transponder, o controle em 1-9, decimal 35. Gente, autorizado Recife 370, via turística 58. Decola da 10, após curva esquerda, cumprindo o perfil da saída Puca, transição Caju, transponder 5132. Após chama controle, 119.35.4208. Só corrigindo o controle, 119.8, ok? 119.8, ok. Correto, após quando o plano para acionamento puxa. Chamará para puxa acionamento 4208. Canal 6312, a senhora identificação na chegada Mare, desça para o nível 080. 080, informa que foi incluída uma terra específica do setor 6312. Copiado, está livre a velocidade Oceaner 6312, desça e mantenha o 080. Mateus, 0810. Serna, escuta. Gentileza, pro onde? Duna, pro Oceaner 6312? De Itape, negativo Duna, prossiga na pro de Itape, Oceaner 6312. Itape, desce até o 0810, Oceaner 6312. Mantenha a posição aguarde, Golf McAlpha. Gol no 922, no solo azul no 1, ao livrar a direita, 21.9, um bom dia. 219, livrando, gol no 922. Mike Eco Delta, livre decolagem, pista 17, vento 100 graus, 08 nosso. Do November, a intenção é Cipó, confirmando, é transporte enfermo. Sente, aguarde coordenação junto ao controle, é que Zulu 9, por gentileza. O Golf Mike Alpha, devido à aeronave aproximando para a pista no zero, senhor, nós temos um certo atraso para a sua decolagem, vamos ver se o senhor vai curvar à esquerda e cruzar o campo. O senhor desejaria taxiar até a cabeceira no zero, seria talvez mais rápido. Bom dia, 3304, cruza 200 para 160, chegada Bonfim. 3304, boa. Senhora identificação, chegada Bonfim, desça para o 0620. Bom dia, senhor, identifica 0620, 3304, obrigado. Que é com Delta, decola 12, chama agora controle em 119, decimal 8, bom voo. Vai chamar o controle, 119, decimal 8, graças. Golf Mike Alpha, livre ingresso, pista no 7, porte alinhado e pronto para a decolagem. Ao passar 2500 metros, a frequência está livre para a coordenação. Controle, bom dia, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, controle para Manati. O no meu pé está livre. prosseguindo direto, marque Eco Delta. Uno, mil pés livre, DCC ou marque Eco Delta, vai reportar livrar a CTR. Firma, tio. 922, prossegue via Juliette, meia dúzia, portão. Juliette, meia dúzia, o Gates, ou 922. R6312, prossiga para 3.000 pés, o altímetro 1014. 3.014. Vamos matar um pouquinho à direita para evitar um cúmulo aqui e retorna a flor de retrato. Esse é R6312. Gente. O localizador, 1434. 1434, completo LS X-Way, chamando torre em 118, decimal 95. Completando X-Way, torre em 1895. 1434. Salvador, FK37, solicita subsídio, você vai atender até uma contenda. 100, submantenha FK37. Sim, recebeu FK37. Autorizado, 100, submantenha FK37. Autorizado, uma contenda. O 217 da presente prossiga direto pelo. Torre Salvador, bom dia, Gol 1434, passando Índia, Serra, Baixada e Trabalho, pista vista. Muito bom dia, Gol 1434, livre pouso, pista 10, vento 070 graus com 08 nós. Pouso autorizado, Gol 1434. Eco Zulu 9, está autorizado o cruzamento da pista 17, táxi via taxiway Mike, até o ponto de espera da pista 35. Bom dia, excelente estação, na chegada Mari, desça para o 050. Chegada Mari, descida para o 050, centro da Juliette, perdemos contato com o 125, ok? Obrigado. Tem que sair uma borda, ok? Sim, o seu tráfego está mantendo a posição. Sente, Mike Alfa, mantém a posição. Boeing 737, final, pista no zero. Data novembro, reporte, ponto espera, pista 35. Direto Duna, descendo para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte no localizador. Confirme para o 6312. Prossiga direto Duna, descendo para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte no localizador. 7, reportaremos 2.000 pés. É o número 4, ao passar uma centena, inicia redução 2109. Pronuncie agora, se quiser, 2109. Está na 3704. A 37, cruzando o eixo de decolagem da pista 17 no momento. Atente a possível esteja turbulência quando pronto, livre decolagem da pista 17. Vento 090 graus, 109, Golf Mike Alpha. É o número 2, reduza para 2009. 5207, reduzido para 200. Novembro, informo Charlie 310, decolando agora da cabeceira 17. Assim que eu mesmo cruzar aí o seu eixo, o senhor pode alinhar e manter posição, reportar pronto para a decolagem. Romeu Fatango, prossiga. Estas com coordenação, continuaremos pequenos desvios à direita para cima da linha do litoral para que tenha informações. Se possível, tornaremos pela Golfo 577 e a ponte. Obrigado, Romeu Fatango, permanece de nós. 51140 no transponder, o controle em 1-9-8, gol 9073. Você poderia repetir com saída do transponder? Afirmativo. Saída Momo, Mike Oscar. A transição é Froti, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, Índia. E o transponder é o 51140. Autorizado 4-0 para Fortaleza. Poderia cotejar apenas o nível copiado, por gentileza? 410. Cotejamento correto, reporte quando pronto para acionamento, push, 9073. Reportará. Fala, Salvador, bom dia, voo no 434, livrou na sua escolha. Voo no 434, muito bom dia. Táxi via Alfa, reporta antes da taxiway, Juliette. Táxi Alfa, reportaremos antes da Juliette. 1434. Golf Mike Alfa, mantenha 1000 pés no corredor axé, reportando fora da barra. Mike Alfa, 1000 pés, reportará no farol. Decolando agora da pista 35. Para o táxi, o azul 4208, com 3 horas e 35 de autonomia, 64 a bordo, Atena, Serra Bravo, Mike Oscar. Afirmativo, azul 4208, tem táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa até o ponto de espera no 0. Mando lá, ponto 2895, altímetro no 0 no 5 agora. Bom voo, bom sábado, azul 4208. Autorizado táxi via Pátio Juliette Alfa, com dano ponto de espera da 10, torre 11895, ajuste 10, 15. Obrigado e um bom sábado, um bom trabalho para vocês. Juliette, está autorizada a decolagem, pista 17, vento 090 graus com 08 nós. Pés com os frentes aguardando para prosseguir a ascensão, voando direto de China. Voando direto, mantendo no 1500, aguardando a autorização para acender, não lembro. Alfa Victor Juliette, está autorizada a decolagem, pista 17, vento 100 graus, 08 nós. 0403304. Eu, Alfa Victor Juliette. Ok, de 210 para 200 nós, 4298. Copiado, frequência livre, Mike Acudel. Graus com 08 nós, ok? Radar para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o posto do localizador. Mantendo proa, limitado pelo lock, 4298. Afirmativo, ingresso agora Juliette, já que o azul já livrou. Portão 05. Portão 05, autorizado, gol no 434. 1-8, decimal 95. Trip 5217 para interceptar o lock, esquerda, proa, 1-3-5. Desça para 2000 pés de aporte estabilizado. 5217, gente. Ainda estamos, vamos aguardar a programação nossa. Gente, só para checar junto às condições climáticas e Léo junto à companhia, ok? Até agora, tá abrindo e fechando o visual. Tá ok, cliente. Nós vamos aguardar aí a posição da companhia aí e a melhoria das condições, né? Negativo, 1000 pés, Índia, November Alpha, aguardando para prosseguir na ascensão. 3304, vetor para sequenciamento, curva direita.